está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo de vontade, de desejo, desejo louco de te amar. Vai! Agora, Fabrício, amanhã tem boteco, filho. Boteco do Dedé, viu? A antiga Quitanda, ao lado da HP Academia. A segunda-feira da ressaca. Agora toda segunda, o Alex da Pedreira e Eduardo do Cobra Som chegam junto aí pra fazer a segunda-feira da ressaca, viu? Leva o meu parceiro Paulo Cabeça Branca pra ele conhecer. E o coração, hein? O coração está. O meu corpo inteiro está tremendo de vontade, de desejo, desejo louco de te amar. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. É a coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Opa! É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. Sem te ver, me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. É essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, a cada ser a Deus. É amor sem fim entre você e eu. Quando florescer, mas logo amanhecer, você minha vida, meu bem, eu te amo. Cobra Som Saudade. Quando acontecer, mas logo florescer, pela vida normal, e meu amigo legal. Saudade Cobra Som, irmão, associação do Pro Morar. Daqui a pouquinho o parceiro Eduardo chega junto, viu? Vamos lá!

Eu sei que você também pensa em mim. Amigo Paulo Saudade de São Paulo. Cabeça Branca, tá com a gente. Sua esposa Nelma. Ainda não me esqueceu. Como é que é? Sinto que erramos demais em nos separar. Porque o amor entre nós ainda não morreu. Vem, amor. Show de saudade do Pará. Aqui no Cobra Som Saudade.